suis Cédric Laurent Delacroix et j'ai écouté Les Chériens, oui. Sur la plage abandonnée. Olá, estamos de volta aqui na Rádio Unifran FM. Eu sou o Tuizinho e esse é o programa Lixeirinha, o programa mais egocêntrico da rádio brasileira. Vamos ouvir agora Churrasco Elétrico. O que é Churrasco Elétrico? É uma banda de Araraquara. E a primeira vez que eu vi essa banda foi num bar lá em Ribeirão chamado Penélope Bar. Aí eu tava com o meu CD, a gente trocou CD, eu conheci a banda. E eu dei meu quinto pulo pra eles me deram um CD deles que nem tava pronto ainda. Aí a gente descobriu que a gente tem vários amigos em comum e que a gente já tocou com várias pessoas em comum. Aí depois a gente se encontrou no festival lá em Araraquara, no Gaia, que foi 2 dias de festival. Foi na praia, né? O palco era montado em frente à praia. Assim, então a galera ficava na areia da praia e as bandas tocando. Vamos ouvir então Churrasco Elétrico com a música Vale a Pena Rever de Novo. E daqui a pouco eu volto. Lixeirinha, o seu programa improvisado e errado agora. Waiting. Oi, tô de volta com o programa Lixeirinha. Eu sou o Tuizinho. A gente ouviu Churrasco Elétrico com a música... como é que é? Vale a pena rever de novo. E agora a gente vai ouvir uma banda de São Carlos chamada Aeromoças e Tenistas Russas. É engraçado esse nome, né? Mas não tem nenhuma aeromoça e nenhuma tenista russa. Não adianta se iludir aí, porque são quatro caras feios. Enfim. E essa banda tem até uma certa projeção, assim, eles saem em turnezinha. E o ano passado, quando eu ainda tava no coletivo Guerrilha Gig, eles fizeram um show bem louco lá no Armazém Bar, em São Carlos, e foi bem intenso, assim, foi 2 dias também, capitaneado pelo pessoal lá do Massa Coletiva, que é o coletivo lá de São Carlos. Então essa música que a gente vai ouvir aqui, Insone, é meio que um hit, assim. Eu já vi a galera discotecando essa música em vários lugares diferentes. E por que eu decidi tocar Aeromoças e Tenistas Russas aqui? Porque eles também estão aqui em Franca. E, inclusive, eles vão tocar agora às 10 horas da noite, pra quem tá ouvindo na quarta-feira, lógico. E se eu fosse vocês, eu acabava de ouvir o programa Lixeirinha, é claro, e iria direto pra lá depois. Fica no Redondo Bar, é o Guerrilha Geek que tá organizando ali. Então eu vou tentar explicar mais ou menos onde fica esse bar pra vocês que quiserem prestigiar o show deles. E é bem legal, eu recomendo para quem gosta de bons sons. Então você pega a Presidente Vargas e vai subindo sentido Cristo, depois passa o Cristo e vira para a esquerda. Virando à esquerda tem uma avenida chamada Eufrásia Monteiro Petralha. Aí tem um bar lá chamado Redondo, que é indo sentido APAI, assim, mas é bem, bem antes da APAI, é bem no começo. E a primeira pessoa que chegar lá nesse bar e falar que ouviu o programa Lixeirinha não paga nada pra entrar, ok? Vamos ouvir então a música Insone dos meus amigos da banda Aeromoças e Tenistas Russas. Daqui a pouco eu volto. Lixeirinha, a samambaia plantada na minha frente agora. Lixeirinha, reciclando seu fundo musical. voltando aqui com o programa Lixeirinha pela Rádio Unifran FM 101.3. Lembrando que o programa é semanal, todas as quartas-feiras às 9 horas da noite e nos domingos às 4 horas da tarde a reprise. Vamos ver agora Rafael Castro. Eu já falei agora há pouco, eu falei do Festival Gaia lá em Araraquara, que foi a segunda vez que eu vi o Churrasco Elétrico, que foi na areia da praia e tal. E tem um lunático, né, um gênio, esse rapaz aí, o Rafael Castro, que ele tocou lá também com a banda dele, é Rafael Castro e os Monumentais. Ele é de Lençóis Paulista. E no outro dia do show, numa casa lá que a gente ficou hospedado, a gente ficou trocando notas musicais no violão, assim, de tarde. Inclusive eu quero mandar um beijo pra Anne, pra Nath e pra Mira, sempre, né? Estavam lá comigo e mandar um beijão também pra todo o pessoal do Colmeia. Então a música que a gente vai ouvir do Rafael Castro aqui é a música Fobia Aguda de Pessoas que Batucam Mal. E daqui a pouco a gente volta pro último bloco. Lixeirinha, prêmio Jargão de Ouro, Samambaia plantada numa lata de maionese. Clay Bom. Mas é verdade mesmo, virei um sujeitinho bem nervoso. Não aguento mais o falatório, transitório, vexatório, escambau. Eu não vou tentar ser complacente nem mais um segundo e ficar nessas de silêncio, terapia, acupuntura e floral. Eu renuncio à etiqueta e à boa educação pra reaver até meu preconceito cultural. Hoje não ligo mais o aparelho televisor, não dou mais bola pra qualquer comédia pessoal. Mando a Turquia quem vier com amor e salvação. Atiro longe o telefone, o creme dental. Com orgulho vou dizer que eu tenho sim senhor. Fobia aguda de pessoas que batucam mal. Sujeitinho bem nervoso. Não aguento mais o falatório, transitório, vexatório, escambau. Eu não vou tentar ser complacente nem mais um segundo e ficar nessas de cinesio, terapia, acupuntura e floral. Eu renuncio à etiqueta e à boa educação pra reaver até meu preconceito cultural. Hoje não ligo mais o aparelho televisor, não dou mais bola pra qualquer comédia pessoal. Mando a Turquia quem vier com amor e salvação. Atiro longe o telefone, o creme dental. E com orgulho vou dizer que eu tenho sim senhor. Fobia aguda de pessoas que batucam mal.